consolar. Ai, ai, ai, ai. DJ Maluquinho. Ai, ai, ai, ai. Vem apertadinho, bebê. O meu coração. Vou me apaixonar. Saudade, a marca do sucesso no Pará. Gostou? Então escancar o volume, brother. A prova desse amor eu já tirei, que tudo era mentira, eu me enganei. Sempre acreditando em suas palavras, tudo era mentira, foi uma farsa. Rodrigo Saudade Produções. Produtora WS.com.br. Ponte do Tigrão, uma organização Charlie Santana.